Avisa aí que pode começar a fuleiragem, que acabei de chegar, viu? Pode levar. Encontrei a novinha no baile e o bagulho foi logo embrasando. Mas o bagulho tava muito estranho, não era ela que tava comandando. Chamei ela pra sarra no beco, olha só o que aconteceu. Perguntei, vamos novinha, e o bumbum dela foi que respondeu. Sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, não, não, não, oi, não, não, não, oi, não, não, não, não, não, não. Agora deu a rasgada, agora voltou, né? Sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Nós sarra no beco, bumbum autorizou. Nós sarrou no beco, bumbum autorizou. Nós sarrou no beco, bumbum autorizou. Nós sarrou no beco, autoridade máxima. Oi! Sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, não, não, não, oh, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, sim, sim. É, deixa o solete no beba. Sim, sim, se errar aí, eu vou pagar o cachê. Eu dou uma chinela na sua cara. Vai querer dar miruinha na branda aqui, moço. Até 2020, doido. Encontrei a novinha no baile e o bagulho foi logo embrasando. Mas o bagulho tava muito estranho, né? Era ela que tava comandando. Chamei ela pra sarra no beco, olha só o que aconteceu. Perguntei, vamos novinha, e o bumbum dela foi que respondeu. Sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim. Responde, vai. Não, não, não, oh, não, não, não, vai. Não, não, não, não, não, não, não, não, não. É a melhor banda do Brasil, moço. Sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim. Sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim. Nós sarrou no beco, bumbum autorizou. Nós sarrou no beco, bumbum autorizou. Nós sarrou no beco, bumbum autorizou. Nós sarrou no beco, swing gostoso, mas tu é doido. Sai do beba! Lá em São Paulo, eu era tenor, mas e a quarta vocal aqui é incomparável. Deu um Falcão, o rei da cassininha. Valeu.